Rio autorizado a Lander colar 10, vento 150 graus, 9 nós. O 9098 reduza para 2309. Reduzindo 2309, 2309. Azul 41107, voe Duna. Direto Duna, azul 4107. Você não é 6212, vai na proa de Duna. Proa de Duna, 612, obrigado. Rio 5972, chame Centro Recife em 1-3325, caso negativo, 1-33, decimal 95, bom voo. 3325, 3395, alternado com Recife, Rio 5972, uma boa noite. No zero, decolou 06 06, 1208, controle, bom voo. 08, obrigado pela pergunta. Controle Salvador, cordial, boa noite. O Rio 98 10, cruzando Desjopé. 9810, contato para a decolagem, sobre mantenha nível de voo 3. Passando 2000, vou na proa de Leda. Passou 2000 para a direita, o Rio 9810. Desejador do 10, avistando com o 1868. 1868, completo sinal do procedimento ILS X-Ray, chame torre 1-8, decimal 95. 1895 para a torre, Salvador, com o 1868. Salvador, com o 1868, sinal longa da 10. 1868, responde passando externo. Sim. Azul 4107, desça 2000 pés. Para 2000, azul 4107. Autorizado pouso, pistão no zero, vento 40 graus, 8 nós. Repouso, pistão no zero, 8 nós. Seu azul 4107. Afirma, tive pouso na 190, 8 nós. 2713, boa noite, acione identificação, contato radar 66 milhas no setor nordeste de Salvador, mantenha a proa de bonse. E reposta no ideal de descida. Como o Salvador está 3152, boa. Cruzando 168. Então, 3152, aciona a identificação. Desça nível de voo 070. E a chegada, Mário, aciona 3152. 070, Mário. Vai passar o 060-050-6212. 212, desça para 2000 pés de ajuste no 014, autorizado a sinal ILS, rebate estabilizado. Ok, 2000 pés, 1014, autorizado ILS, rebate estabilizado, 6212. Faz 890, chame o centro Recife, a frequência 133, decimal 25. 133, decimal, tá bom, obrigado. Azul 868, no solo, azul no 2, direita, no 219, solo. Essa é uma 219, Bruno, 219. Zona 098, retorno para 2209, autorizado até 3000 pés, ajuste no 094. 7, descendo até 2000, zona 094 e descendo para 2000. 098, autorizado até 3000 pés. Tem 3000 pés, não. Azul 4107, interceptou o ILS da 190. 4107, chame a torre em 1895. 11895, azul 4107. 3152, desça para 4 mil pés, ajuste no 04. Torre Salvador, muito boa noite, o azul 4108, no momento a 2 milhas do externo. Azul 4107, autorizado o pouso, pistão no zero, vento no 40 graus, 069. desculpe, é o 07 mesmo. Livre pouso, graças. Confirmando 6212, está autorizado o procedimento, confirma? 212 autorizado, sinal ILS, repasse estabilizado. Ok, vai reforçar, obrigado. Uno 098, complete redução para 2008. Sente 2009, vou pegar no leito. Suzu 80 para o 70, tá 3152. Estabilizado, 6212. É 6212, chame a torre em 1895. Boa noite, muito obrigado. Uma 098, desce para 2.000 pés, autorizado, afinal ILS, repasse estabilizado. 2.000, autorizado ILS, vai reportar estabilizado, 0.9. ISO 952, desce para 3.000 pés, ajuste no 0.4. 3.000 no 0.4, 3.152. Boa noite, adicione identificação autorizada. Chegada Mari, desça para o nível 050. É 212, autorizado pouso, pistão no zero, vento no 40 graus, 9 nós. Ok, livre pouso na 10, 6212, muito obrigado. Localizador de avistando, gol no 098. 098, chame a torre em 1895. 1895, muito obrigado, boa noite. Salvador, 2793, onde está destinado? 2793, autorizado até 4.000 pés, o ajuste no 0.4. 4.000 no 0.4, azul 2793. 3152, desça para 2.000 pés, o ajuste permanece no 0.4, está autorizado, afinal, ILS e a parte estabilizada. 3152. Para 2 mil pés, autorizada, final ILS, repasse estabilizado. M6212, no solo aos 20, libere próxima à direita, 121.9 solo. Não vai conseguir sair, né? Você vai liberar na última direita. Cliente agilizando, 6212, temos uma aeronave já que passou externo para pouso. Ok, acelera. 1098, continua a aproximação, aguardando pista livre. Cliente aguardando pista livre, vamos 098. Livrou a chanel. Este no 219, chanel. Ótima noite, obrigado. O Bruno 098, autorizado pouso pistão no 0, vento no 30 graus, 069. Gente, livre pouso, Bruno 098. Obrigado, chanel. O 098, no solo aos 22, libere a direita, chame 1121-9 solo, mantenha a posição de ingressar na alfa. Ok, vai liberar a direita, chamando 219, bom, 09. 52, chame a torre em 1895. 1895, obrigado. Azul 2713, desça para 2000 pés, ajuste 1014, autorizada a final ILS, repasse estabilizado. 2004, chamada estabilizada do 2713. Vamos lá. 2600, vento radar para o sequenciamento, curva à esquerda para o A0, 1-5, limite ao localizador. 2600, mestre pro, autorizado até 2000 pés, ajuste no 0-4. 2000, Presumo 52, autorizado pouso, pistão no zero, vento no 40 graus, 7-9. Envio pouso, pistão no zero. 3-1-5-2. Guarde o último vetor para interceptar. S600 para o localizador, direita para o A050, repasse estabilizado. 0 e a autoridade ali é chamada. Correção 1219, solo. S600, complete redução para a aproximação. estabilizou azul 27 na 3. 27 na 3, chame a torre em 1895. Torre 1895, muito obrigado. Meia noite, 58, boa noite, adicione identificação autorizada a chegada mar. Desça para o nível 050. 050, na mar, 250, na mar, 250, na mar, 250, na mar, 250, na mar, 250, na mar, 250, 3600, custando aproximação número 2 para pouso. 3600. Fecha no 3 na escuta da torre? Na 3, na escuta. Quando fecha no 3, autorizado pouso, pistão no 0, vento no 30 graus, 069. Leve pouso, pistão no 0, no 0 e no 3. Vento pro 1-3? 1-3, 0 grau, 069. Sétimo 3, no solo as 34, libere próximo à direita, solo 121 decimal 9. 121 decimal 9, 3600, aguarde pista livre, reposte na DA. Chama lá na DA, 3600. Não, 3600, que é legal no 014. Venha turno 40 graus, 79 autorizado pouso, pistão no 0. Autorizado pouso no 0, no 0, no 4. 3600, está na DA, aço, fora. 8600 no solo aos 35, direita no 219 solo. Direita 219, obrigado. Caminhão 258, desça para 2.000 pés, ajuste no 014, autorizada a sinal ILS, reporte estabilizado. 2014, chamará o Floriano, 258. 972, informação alfa. 972, boa noite, acione a identificação, autorizada a chegada MAR, desça para o nível 050. MAR 050, MAR 050. 13228, a linha decola, pistão no zero, vento no 40 graus, 99. Linha decola, passarela. Decolou às 43, 1208, controle, bom voo. 208, bom trabalho. Salvador, passareiro, 2228, boa. 22228, boa noite, contato radar, sua para o nível 180, sai da árvore. Sai da árvore, 2328. Estabilizou o LS, pistão no zero, chamear 6258. 6258, chame a torre em 12895. Obrigado. Noite, torre, ou chamear 6258, final da 10. Chamear 6258, que legal no 04, autorizado pouso, pistão no zero, vento no 40 graus, 09. Livre pouso na zero com 1014, ou chanel. Passarela 2228, vai direto nessa. Direto, Elefa 2228. 6258 no solo, aos 48, direito, 1219, solo. 1219, solo. 2, terça para 2.000 pés, das últimas 0.04, autorizada a final ILS, repasse estabilizado. 2014, autorizada ILS, vai reportar estabilizado o nosso SP. Boa noite, gol 1868, ponto de espera no 0. 1868, autorizado, aliás, decolar, pistão no 0, vento 1.40 graus, 7 nós. Desalinhamento, decolagem, capoeira no 0, gol 1868. Salvador, é um ponto areia do 2228. Prossiga. Poderia coordenar, por gentileza, para a direta de Vitória da Conquista? Aguarde. Muito obrigado. Quero confirmar se autorizada a decolagem do 1868. Afirmo. A linha decola capítulo 10, 1868. Pelo centro, direto Conquista. Muito obrigado, direto Conquista, ao Passaredo. 170, mantém ponto de espera. Mantém ponto de espera, gol por 170. O 70, após a rolagem do bong da companhia, está autorizado a manter pistão no 0. Após a rolagem do bong, ele manter pistão no 0, gol 1-0. Decolou ao 53, 1208, controle, bom voo. 208, boa. Decola o 18. 868 da Gol. 868, boa noite, contato radar, sua para o nível 230, saída Pouca. 230, saída Pouca, 1868 da Gol. Uno 70, autorizado, decolagem, pistão no zero, vento no 40 graus, 7 nós. Decolagem na 1-0, vou com o 1-70. Salvador, boa noite. 972 da Gol, estabilizada. 1972, continue a aproximação, agora de pista livre. Guardando pista livre, 972. Uno 972, autorizado pouso, pistão no zero, vento 140 graus, 7 nós. Livre pouso no zero, Uno 972. Uno 70, decolou 56, controle do 208, bom voo. 208, obrigado, Gol Uno 970. Controle Salvador, boa noite, Gol Uno 970. O 970, boa noite, contato radar, só para o nível 370, sai da PUCA. Nível 370, sai da PUCA, com o 970. Visual. Após o pouso do Boeing da companhia, autorizado ali a manter pistão no zero. Após o pouso da nova pistão, ele mantém na 10, 09. Bom, na 868, chame o centro Recife na frequência 126, decimal 85. 126, 85, obrigado. Uno 972, no solo ao 58, direita, 121, com essa 1219, solo. 219, obrigado. Delta 98, autorizado decolagem no zero, vento no 40 graus, 7 nós. Autorizado decolagem no vento, voo no 098. Decolou ao 01, 1208, controle, bom voo. 08, gol no 098, boa noite. Boa noite. 098, boa noite, contato radar, só para o nível 370, Sairapuca. Sairapuca, 370, 09. Boa noite, acione identificação, autorizada a chegada, bom. Desça para 4 mil pés, ajuste no 014. Carinho 2228. Prossiga. Cadê Centro Recife na frequência 128, décima 8. 288, vamos alternar ou não? 1260 ou 13325. 288, 260, 3325, boa. Uno 172, acione identificação, autorizada a chegada a mar e desça para o nível 050. Para o 050 na mar. Uno 170, chame o centro Recife na frequência 126, decimal 85. 126, decimal 85, com o 1170.